vai rebolando com a bunda descendo, vai rebolando com a bunda descendo, vai rebolando com a bunda descendo. Sacanagem, cuco começa. Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando com a bunda descendo, vai rebolando com a bunda. Eu vou tacar nessa piranha, muito louco disso.